um abraço especial ao nosso grande grupo ético de Aveiro, que me atribuirá também nesta happy hour aveirense, no que diz respeito a invocarmos o género maior da nossa literatura, que é a poesia. Passaria a continuar, já para cumprimento também a Biblioteca Municipal de Aveiro, que obviamente esteve no backup desta organização, na pessoa da sua diretora, a sua doutora Madalena Figueiredo. E vamos a isto, vamos já aquilo que nos trouxe cá, à educação da poesia, na educação deste Dia Mundial, alusivo a esta grande temática universal e da totalidade. Ora então, boa tarde. Pela Biblioteca Municipal de Aveiro, que nos proporcionou termos aqui hoje o Pedro Mexia para falarmos um pouco da sua poesia e de poesia em geral, num dia que é o dia dela, no dia da poesia, também o primeiro dia de primavera, embora hoje de primavera tenha muito pouco, mas também é o dia da água, por isso parece algo sentido em que ela nos tenha visitado. Eu vou passar então a fazer uma curta apresentação do Pedro, talvez não fosse necessário, mas é praxe, digamos. Pedro Mexia nasceu em Lisboa em 72, licenciou-se em Direito pela Universidade Católica, crítico literário e cronista do Diário de Notícias e do Público. Escreve atualmente no Expresso. É um dos membros do Governo Sombra, TSF-TV24, e colabora com a Antena 3. Depois está a ver aqui alguma incorreção, Pedro, será a gentileza de me corrigir. Foi subdiretor e diretor interino da Cinemateca Portuguesa. Publicou 6 livros de poesia, antologiado em Menos por Menos, poemas escolhidos em 2011. 5 volumes de diários, o último dos quais Lei Seca, de 2014, e 6 coletâneas de crónicas, sendo a mais recente Biblioteca, de 2015. Traduziu Notas sobre o Cinematógrafo, de Roberto Bresson, e Última Semana, de Hugo Williams. Adaptou para teatro com Ricardo Araújo Pereira um texto de John Austin, Como Fazer Coisas com Palavras, Teatro São Luís, 2008. Publicou os diálogos para teatro Nada de Dois, em 2009, encenados no Brasil. Traduziu e encenou Tom Stopper, agora a sério, Teatro Aberto, 2010, e Martin Krimp, no Campo, Teatro Turim, 2013. Organizou um volume de ensaios de Agostina Bessa Luís, Contemplação Carinhosa da Agostina, e, com José Tolentino Mendonça, a antologia Verbo, Deus como Interrogação na Poesia Portuguesa. É coordenador da coleção de poesia da Tinta da China e, mais recentemente, foi convidado pelo Presidente para Conselheiro Cultural. Sei que o Grupo Poético de Aveiro preparou umas leituras, portanto, agora passava-lhes a palavra para depois prosseguirmos com a conversa. Obrigado. Os poemas que nós vamos dizer hoje são do Pedro Mexia. A minha altura era a minha altura. Um livro em cima da cabeça marcava o lugar que um lápis semestralmente riscava na parede da cozinha. A única sabedoria dos ossos, crescerem com a teia sólida de um propósito e a anatomia mais transparente. Centímetro a centímetro, estigava o corpo imaginário essa contabilidade, que era assim última, pictórica, com uma cena burguesa. Traço a traço, a parede da cozinha tornou-se rupestre. A infância, uma ternura assustadora. Esta era a minha altura. Agora sou tão mais alto e mais pequeno. Os meus demónios tratam pelo nome. Os meus demónios são legião e não servo. Os meus demónios obedecem a todas as ordens e a nenhuma vontade. Os meus demónios começaram por ser meus, por afinidade, e agora são parentes de sangue. Os meus demónios é que escrevem os poemas. Muito bem, muito obrigado. Vou pedir uma salva de palmas para as mãos. Ora, então, Pedro. Bem-vindo. Obrigado. E eu li aqui a tua sucinta biografia, haveria muito mais a dizer, mas eu começava por perguntar precisamente Eu não sei se tens, se usas cartões de visita, mas em que lugar viria a poesia no teu cartão? Ou a profissão de poeta? Bom, antes de mais, quero agradecer à Câmara Municipal e à Biblioteca Municipal o convite e a hospitalidade. Não é, felizmente, uma profissão. Ser poeta nem sequer ser escritor. Muito poucas pessoas, como sabes, também és escritor. Muito poucas pessoas vivem da escrita. Eu, durante muito tempo, vivi e continuo a viver, embora faça outras coisas que não têm a ver com a escrita. Da escrita, mas da escrita nos jornais. Que é mais, apesar de tudo, é mais possível do que viver dos direitos de autor dos livros. Se pensarem bem, a maioria dos escritores portugueses, mesmo dos escritores de sucesso, têm outra profissão e, em geral, escrevem nos jornais. Mesmo aqueles 5 ou 6 que nós podemos pensar que não precisam disso. Só há 5 ou 6 que, de facto, podiam viver da escrita, ou viver bem da escrita, pelo menos. E mesmo esses, o Lobatunos só muito recentemente é que não tem uma profissão, um 9-to-5, e praticamente todos os escritores que vendem bem também fazem outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que isso, há pessoas que se queixam porque gostariam de só fazer isso. Eu acho que é positivo que, quer dizer, o positivo é que as pessoas tenham escolha, não é? Mas eu não me desagrado é que as pessoas tenham outra experiência profissional, ou que tenham outra atividade. No meu caso, escrever nos jornais obriga-me a uma coisa que não é totalmente inútil, como imaginas, para a literatura, ou pelo menos para o tipo de literatura que me interessa, que é a legibilidade. Isto é, quem escreve nos jornais, ao contrário de quem escreve livros, que não tem obrigação de nenhuma espécie, quem escreve nos jornais tem obrigação a ser legível, evidentemente, para o tipo, para o público que tem. Evidentemente que eu, se eu não souber nada sobre ciência, qualquer pessoa que escreva sobre ciência é ilegível. Se eu não souber nada sobre poesia, qualquer pessoa que escreva sobre poesia é ilegível. Mas sabendo que há um público que tem algumas coordenadas, é preciso ser comunicativo, legível. E isso é uma preocupação que eu tenho. Escrevo nos jornais desde 98 e isso acho que ajuda alguma coisa depois na... Não sei se na poesia, mas pelo menos nos textos em prosa que eu escrevo. É curioso falares disso e já vamos depois passar à tua poesia, mas tu achas que essa, na poesia portuguesa há muita contaminação desse... Não sei, qual é que era o autor que dizia keep your day job? Havia um autor americano que dizia isso. Achas que há muita contaminação e digo em particular, no teu caso, se essa escrita mais escorreita e se calhar mais direta que fazes nos jornais, está presente também essa preocupação na tua poesia? E se, por outro lado, encontras, e estou aqui a pensar nomeadamente na academia, um certo hermetismo ou uma certa tecnicalidade lexical que passa também para os poemas na poesia portuguesa, de outros autores? Bom, como na verdade encontraste na poesia durante muito tempo, né? Na verdade eu pertenço a uma geração, o que quer que isso queira dizer, mas tomando geração como uma evidência apenas cronológica, pessoas que nasceram mais ou menos na mesma altura em que eu nasci, e os poetas que nasceram mais ou menos entre o final dos anos, meados dos anos 60 e meados dos anos 70, são quase todos caracterizados por uma certa comunicabilidade. Algumas pessoas que não gostam chamam-lhe prosaísmo, chamam-lhe facilidade, isto é, se nós pensarmos, por exemplo, na poesia portuguesa dos anos 60, que reagia justamente a uma poesia bastante legível e bastante direta, que era a poesia da geração do José Régio, etc., que é uma poesia que, no fundo, qualquer pessoa entende ou adere. Se nós pensarmos na poesia que começou a aparecer em Portugal nos anos 60, era uma poesia que reagia contra isso, a poesia do Herbert Welder, digamos assim, a poesia de toda aquela geração da chamada poesia 61. E depois os poetas dos anos 60, fizeram o contrário, tentaram ser coloquiais e tentaram ser quotidianos, e esta é uma discussão que na poesia portuguesa e europeia decorre desde o tempo do romantismo. O Cesário Verde foi acusado de usar termos impróprios para um poema, por serem demasiado crus, em que ele falava no peixe podre e focos de infecção. Isto é uma coisa bastante chocante para algumas sensibilidades, usar versos a falar disto, uma sensibilidade documental, digamos assim. O poeta inglês, o Wordsworth, tem um famoso prefácio a um, há uma coletânea de poemas chamada Lyrical Ballads, em que ele defende que a função da poesia é aproximar-se da fala e da linguagem todos os dias. Bom, em todas as gerações há pessoas que acham isto uma evidência e há pessoas que acham isto horrível. Praticamente todos os poetas da minha geração têm enfrentado críticas no sentido de serem todos demasiado legíveis. No sentido em que, sendo que haverá também muitas pessoas que nos acham a todos bastante ilegíveis. Mas existe, apesar de tudo, uma tradição, na academia certamente, em que a legibilidade, na poesia em particular, não é bem vista. Porque isso tem a ver com uma tradição que vem do modernismo, dos autores do princípio do século XX, dos anos 20, etc., em que eles apostaram claramente em tornar a poesia complexa. Os grandes poemas publicados nos anos 20, o Eliot, o Pound, etc., são poemas difíceis, são poemas complicados. O Eliot ia ao ponto de incluir notas ao seu próprio poema para as pessoas perceberem as referências e usar línguas estrangeiras e usar línguas antigas e tudo mais. E, portanto, a poesia afastou-se muito disso. Porquê é que isso aconteceu? Enfim, haveria muito a dizer sobre isso. Mas não creio que seja, tenha a ver com isso tanto que tu disseste, que tu agora assinalaste a questão da profissão, porque, na verdade, os poetas de outra geração também tinham praticamente todos outra profissão. O gajo dava aulas e outros, houve durante muito tempo uma grande profusão de escritores médicos, a maioria deles até mais prosadores do que poetas. Sim, estava a pensar mais na questão dos académicos. Torga, etc. Não, os académicos não, mas na academia, de facto, afastou-se progressivamente do público leitor. A academia, por exemplo, tem uma relação muito difícil com toda a crítica que não é académica. Por exemplo, a academia funciona um bocadinho em circuito fechado, o que não quer dizer que não haja pessoas fantásticas na academia, que não haja trabalhos muito interessantes, mas na literatura, que é o que eu conheço, há um divórcio muito grande da academia, entre a academia e a literatura contemporânea, pelo menos. E já agora, só para encerrarmos um bocadinho esta questão do hermetismo, não. Os poetas que tu mais leste ou mais... Inspirar é sempre um termo dúbio para estas coisas, mas estou a pensar, tu já falaste várias vezes de Rui Belo, por exemplo. Uhum. Como é que classificarias e o que é que se tende a procurar mais essa legibilidade ou se há muitos poetas também ditos desses mais herméticos que admiras e que lês? Bom, há duas coisas aí. Por um lado, há uma coisa muito engraçada na poesia, que é as pessoas às vezes que se reclamam e que admiram o mesmo poeta, mas fazem questão de dizer que o admiram por razões diferentes. O caso do Rui Belo é muito interessante porque há muitos poetas de várias idades que se reclamam do Rui Belo, que devem alguma coisa ao Rui Belo, mas geralmente fazem questão de dizer, mas aquilo que eu devo ao Rui Belo não tem nada a ver com o que as outras pessoas. Há pessoas que acham que o Rui Belo é importante por causa justamente dos temas cotidianos, há pessoas que acham que o Rui Belo é importante por causa do poema longo, há pessoas que acham que o Rui Belo é importante por causa dos jogos sonoros, das assonâncias, das rimas internas, etc. Isso por um lado. Por outro lado, a questão da poesia hermética. Eu acho, honestamente, que não é preciso entender um poema, seja entender o que for, para gostar dele. Há poemas de que eu gosto e nem, em nenhum sentido útil eu posso dizer que os entendi. O caso do Herbert Weller é muito típico. O caso de alguns poemas do Pessoa também. Não são poemas em que eu entendo, no mesmo sentido em que entendo uma cena de um romance, em que A foi visitar B e disse-lhe isto. Eu entendo que está ali. Se me perguntarem para fazer uma sinopse de um poema do Herbert Weller, não é possível fazer uma sinopse. A sinopse é aquilo... Ou todas são possíveis. Ou todas são possíveis. Quer dizer, a sinopse é aquele uso de palavras por aquela ordem, simplesmente. E eu não tenho nenhum problema com isso. Há pessoas que... É curioso que a resistência à poesia tem a ver com uma parte da resistência à poesia. Tem a ver com isso, com o facto das pessoas acharem que precisam de compreender. Mas, na verdade, não. Há um exemplo muito engraçado, que é o exemplo das canções. As canções, toda a gente tem uma... Toda a gente, sobretudo das gerações, não vou dizer mais novas, de várias gerações, desde há décadas, sobretudo desde que a música pop tem o peso que tem uma relação muito mais forte com as letras das canções do que com a poesia. e portanto uma pessoa mais facilmente teve a sua educação sentimental através da música pop. Ainda hoje Miguel Esteves Cardoso falava de um poema do Leonard Cohen. Do famous World Raincoat, exatamente. Ora, uma das coisas que nós sabemos, aliás há sites inteiros dedicados a isso, há um site chamado Misheard Lyrics, que é as pessoas muitas vezes, não só as que sabem mal inglês, mas todas, as pessoas muitas vezes perceberam mal, sobretudo antes de haver net, antes de haver de ser facilmente consultável qualquer letra da canção, as pessoas às vezes perceberam mal uma canção, os versos de uma canção, sobretudo naquelas bandas, há uma banda que tem uma panóplia de canções indecifráveis, que são os R.E.M., que é uma banda que eu gosto particularmente, mas que é, sobretudo nos primeiros álbuns, é quase impossível perceber o que ele está a dizer. Até porque ele, em geral, escrevinhava antes de entrar em estúdio, aquilo não era provavelmente escrito em casa. E as pessoas, às vezes, há uma canção que lhes diz muito e que as comove muito e que para elas tem associações emocionais fortíssimas e aquilo de que elas gostam ou se recordam ou as comove não é o que o cantor canta, não é. Factualmente, então esses sites, esse Misheard Lyrics é muito interessante, porque há muitas pessoas a queixarem-se, estragaram a juventude, sabe? Porque na final não há nada disto, eu achava que eu estava a falar de... Eu tenho uma crónica sobre isso, sobre uma canção, uma canção, enfim, não muito sofisticada, um tipo que aliás morreu há pouco tempo, o Jim Diamond, que se chamava Should Have Known Better, e há um momento em que ele canta ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que para qualquer português isso é um onomatopeia de uma pessoa a queixar-se. Quando eu vi pela primeira vez as letras, a letra era simplesmente ai de eu. Era eu. E portanto, a diferença entre uma pessoa estar a dizer ai, ai, ai, ou eu, é muito diferente. E depois percebe-se, lendo a letra, que é uma letra totalmente egotista. É assim, é um homem que enganou a namorada ou a mulher. Mas de quem ele está a falar é dele, o que ele sofreu com aquilo, que não é bem o ponto, que não é bem o ponto da história. Portanto, o ai, ai, ai, passou a eu. Isto para dizer o quê? Para dizer que as pessoas aproximam-se dos poemas e as canções... Há muito freudiano isso, não é? Sim, claro. As pessoas aproximam-se dos poemas por razões que às vezes não são factuais, não é o que está lá escrito, não é... As pessoas associam coisas aos poemas. Há uma história que eu costumo contar porque foi muito elucidativa da maneira como as pessoas pegam nos poemas. As pessoas, e eu também, como leitor, que é... Há um dos meus livros tem um poema chamado Os 10 Mil, que é uma passagem da literatura clássica em que os soldados gregos, depois de uma derrota, voltam para casa e estão à procura do mar, porque quando encontrarem o mar sabem que podem embarcar e voltar a casa. E é um poema sobre essa ideia de derrota, de voltar a casa depois de uma derrota. É só isso o poema, não tem nada a ver com a Grécia propriamente, tem a ver com essa imagem. E houve uma vez, em Lisboa, que eu encontrei um senhor que eu conhecia vagamente na rua e que me cumprimentou e disse assim: gostei muito daquele seu poema sobre os retornados do ultramar. E eu tinha a certeza que não tinha escrito sobre esse tema, não tenho nenhuma liga, mas demorei um bocadinho a perceber, não lhe queria perguntar qual era o poema, fiz assim uma espécie de folhear mentalmente a minha própria obra, por assim dizer, para ver o que é que este senhor terá achado, que é, e depois percebi que era esse poema, e evidentemente não lhe disse, nem tinha o direito de dizer, não, o poema não é sobre isso. Porque para ele, que provavelmente teve essa experiência, não conheço a biografia dele, para ele ter sofrido uma derrota e regressar a casa era a experiência das pessoas que viveram em África, ou que nasceram em África e voltaram para a metrópole. E portanto, se foi isso que ele gostou no poema, isso foi isso que para ele significou o poema. É isso que o poema é. É isso que o poema é para ele, digamos assim. Portanto, não era eu que ia dizer, não, o poema não é sobre isso. Não ia fazer isso. Aliás, acontece muito, não só com poesia, mas até com prosa. A ti também já deve ter acontecido várias vezes, que nós andámos uma década a citar uma frase porque lhe achámos piada, e quando, passado 10 anos, já vamos confrontar no original, a frase já mudou completamente e nós fomos alterando uma preposição, um verbo, até já ser uma frase completamente diferente. Pedro, tu, além de poeta, és coordenador da coleção Tinta da China, e esta é a tua pergunta mais genérica antes de passarmos depois aos teus poemas. Que lugar é que tu achas que a poesia ocupa ou não ocupa na nossa sociedade portuguesa de agora, do século XXI? Tem ainda alguma importância ou não passa de uma bizarria que 200 ou 300 pessoas ainda cultivam, porque se calhar não gostam de filatelia ou de colobófilia e outra coisa do género? É um bocadinho isso tudo que tu disseste, ou seja, é um género importante pela mesma razão que... É um género importante porque sempre foi importante, isto é um género importante porque não há nenhuma outra área da criação artística portuguesa em que haja uma qualidade alta e ininterrupta desde o princípio da língua. Há ali uma espécie de um hiato entre o século XVII e XVIII, em que a poesia é menos interessante, mas até esse período e do final do século, ou do romantismo, digamos, para cá, do romantismo tardio, talvez, não há nenhuma geração que não tenha produzido um grande poeta. E isso não acontece em todas as áreas. Não acontece na arquitetura, não acontece na pintura. Sabe Deus que não acontece no teatro, em que nós demos o Gil Vicente ao mundo e fechou a loja, praticamente. Estou a ser injusto para os dramaturgos, mas é verdade que nunca mais nos aproximamos de nada que se pareça com o Gil Vicente. E, portanto, a literatura a poesia tem tido sempre uma qualidade e um certo prestígio. E, a certa altura, nós somos... Há uma espécie de ou somos bons porque herdámos isso, ou gostamos, ou achamos que devemos gostar porque essa tradição. Eu comparo um bocadinho com o hockey em patins. Estava a pensar nisso. Eu não sei exatamente porque é que nós somos bons em hockey em patins, deve haver uma explicação qualquer, mas pronto, o hockey em patins tem uma... Como nós somos bons, o hockey em patins é transmitido em direto. Se não fôssemos bons, não era transmitido em direto. E, portanto, é uma atividade qualquer em que nós nos distinguimos e que, portanto, ganha um prestígio social à conta disso. Como tu dizes... Mas se auto-perpetua de algum modo? Se auto-perpetua, porque as pessoas queixam-se muito, os poetas, por exemplo, ninguém lhes liga. Mas a verdade é que, como tu disseste, há recensões em vários jornais a livros que vendem 200, 300 exemplares. Portanto, isso existe. Existe uma discrepância muito grande entre o prestígio, mesmo que teórico e vazio, que possa ter, que a poesia tem, e depois o número de pessoas que a leem, e as tiragens, e o sucesso comercial. E, portanto, isso há esse paradoxo, mas é verdade que a poesia, as pessoas ainda falam da poesia com uma certa diferença. Agora, um livro de poesia, não há nenhum poeta português, suponho que neste momento, com exceção do Manuel Alegre, suponho que não haverá nenhum poeta português que venda mais de 1000 exemplares de um livro de poesia. Tirando o Herberto. Não, mas estou a dizer vivo. Sim, o Herberto e para outro. Sim. Sem contar com os vivos, há bastante. A Sofia, hoje ainda Andrade, talvez ainda, não sei. Mas, portanto, a poesia é uma coisa ultra minoritária mesmo. As pessoas, às vezes, não têm noção nenhuma quando perguntam pelas tiragens de poesia. Mas a presença que tem, a noção que se tem dos poetas, o facto de termos como figuras nacionais, desde o Passaporte até o Dia Nacional, o Camões e o Pessoa, significa um investimento na nossa projeção enquanto país na poesia. Não é? Eu acho que não sei se haverá algum país europeu que tenha como dia nacional o dia de um poeta, e o atribuo a um poeta. Claro que é um poeta com uma conotação patriótica, etc., com todos os equívocos que isso gera, mas é verdade que existe uma... A coleção de poesia é muito interessante porque tem, vendo o mesmo que vendem outras coleções, mas tem atenção mediática e tem exposição nas livrarias, nas livrarias que têm poesia ainda. Portanto, é um paradoxo muito grande. É um assunto que interessa a muito pouca gente, mas que goza de uma espécie de respeito reverencial. É como aquelas cerimónias em que está uma cerimónia oficial em que é convidado o bispo. Por exemplo, as pessoas podem ser todas ateias naquela auditório, mas o bispo está lá porque enfim, faz parte de uma certa tradição e fica bem que ele lá, apesar de estar de ser laico. Mas e é um bocadinho isso, a poesia é um bocadinho o bispo do mundo editorial. É daquela dor, aquele senhor é poeta, não é? Bem, então vamos agora então entrar mais na tua poesia. Eu começava precisamente pelo início e perguntava-te como começou o teu impulso poético. Foi uma coisa juvenil ou veio bem mais tarde? Foi juvenil, mas o meu primeiro impulso não foi necessariamente com os poetas que se lê no currículo escolar. Isto é, eu lembro-me, tirando o Camões, que apesar de tudo, há duas coisas em relação à descoberta do Camões, que é uma insistência nos Lusíadas, que não é muito evidente, quer dizer, se pensarmos em adolescente, quer dizer, porque querem ler um poema épico sobre os descobrimentos ou os poemas de amor? Não, vamos ler os poemas épicos sobre os descobrimentos. E não, é a lírica de Camões que diz mais às pessoas, e portanto a lírica de Camões, que é bastante difícil, não é nada simples, mas não é mais complexa do que outras coisas que se estudam na escola. A lírica de Camões, se calhar, seria uma porta de entrada mais forte na poesia do que, por exemplo, lembro-me de ter estudado, sei lá, as folhas escritas do Garret, coisas desse género, que têm algum interesse. Já estou a falar da poesia do Herculano, que é hedionda, que têm um interesse histórico, que são importantes para a história da nossa poesia, mas não são necessariamente os poetas marcantes. Talvez o primeiro poeta que eu li, que senti, o primeiro poeta português, porque apesar de tudo a poesia, por mais que as nossas influências, as minhas, são muito estrangeiras, mas a poesia na nossa própria língua tem uma força que as outras não têm. O primeiro poeta que o português que eu li, que me fez perceber que a poesia me interessava, foi o José Aguiar, porque tinha uma espécie de dimensão cinematográfica. Mais do que Pessoa? Mais do que Pessoa, sim. Cronologicamente, antes de Pessoa. Aquela ideia de um poema cinematográfico, a ideia de um poema que passeia pela cidade. Tudo isso. Isso interessou-me bastante, com uma linguagem que lá está, que na altura em que os poemas foram publicados era muito problemática em termos de não ser uma elevação poética, tal como se esperava da poesia, que a mim me interessava bastante. E depois o Pessoa, no meu caso, é mais justo dizer o Álvaro de Campos. Ainda é mais justo dizer o segundo Álvaro de Campos. Não o Álvaro de Campos daquelas... Não o Álvaro de Campos futurista, mas o Álvaro de Campos da tabacaria, o Álvaro de Campos do Lizard Revisited, Desencantado. Os poemas desencantados. Surpresa. Não é uma surpresa, sem esses números, não interessa. Mas esses foram o Rosário e o Pessoa, e o Pessoa era um grande admirador do Cesário, não do Camões, mas do Cesário sim, foram os dois poetas que me interessaram. E depois há uns encontros que têm a ver com os livros que havia lá em casa, os outros que os meus pais me falavam, os amigos, os acasos da tradução, de vez em quando aparecia uma tradução de algum poeta, e depois a minha formação, digamos, autónoma, que já não dependente da escola, nem dos pais, etc., foi basicamente a poesia de língua inglesa. Praticamente todos os poetas foram importantes para mim, a começar pelo T.S. Eliot, que são poetas ingleses ou americanos. Mas quando é que começaste a escrever? Pelo menos a escrever de forma um bocadinho mais habitual? Alguns, por volta dos 16 anos, mas as primeiras coisas são. Quer dizer, eram rabiscos, não eram verdadeiramente. Sim, as primeiras coisas são sempre. Não eram verdadeiramente. Não, mas eram ainda pior do que o costume. Ou seja, não eram. Era mesmo o que é isto. O que é este particular uso da linguagem que se chama poesia? Eu não sabia muito bem o que era, tentei várias coisas até conseguir. Houve uma altura em que fiquei um pouco, li alguns poetas surrealistas e fiquei um bocado fascinado por aquela ideia que os surrealistas têm da escrita automática, que é a ideia de que o poeta deve escrever sem ter uma vigilância da razão e do bom gosto e que, portanto, aquilo que lhe vem à cabeça. Um bocadinho, é quase como se fosse na psicanálise, não é? É dizer tudo o que lhe vem à cabeça, aqui é escrever tudo o que vem à cabeça. E, portanto, que isso seria um método de libertar a poesia dos constrangimentos, etc. E é absolutamente atroz, a não ser que seja, de facto, naturalmente um grande poeta e esse método... E é saber quão automático é mesmo nos casos. Sim, além de mais, é essa dúvida. E, portanto, foi por aí. Eu comecei a escrever poemas que eu acho que, por exemplo, os primeiros poemas que estão nesta antologia, que só foram publicados em 99, mas são de 92, talvez, portanto, eu tinha 20 anos. Já agora, queres ler-nos algum desses primeiros poemas? Por acaso não sei. Não queres. Não, quer dizer, estes são suficientemente aceitáveis para eu os ter antologiado, mas o que eu não sei é exatamente identificar quais são esses. Porque como não tenho datas, não sei exatamente dizer quais é que são escritos nessa altura. Tenho noção até de que da lista que eu aqui tinha não está nenhum desses. Se quiser substituir por outro, mas... Posso substituir por outro, então posso ler. E, pelo menos para termos alguém ter um poema teu, por exemplo, livro por ti, antes de continuar. Está bem, muito bem. Então vou ler um poema que é do primeiro livro, não sei, não faço ideia quando é que este poema foi escrito, que é um livro de 99, chamado Duplo Império, e é sobre... sobre as agendas telefónicas, no tempo em que ainda havia agendas telefónicas, eu não estava no telemóvel, e sobre a ideia das pessoas, dos nomes que nós anotámos numa agenda e que desapareceram da nossa vida, ou morreram, ou naquela altura dificilmente teriam morrido, pessoas mais velhas talvez, mas é mais a ideia de pessoas que desapareceram, que já não sabemos bem quem são. E chama-se Há Nomes Que Ficam. Há nomes que ficam sem empréstimo nas agendas. Transitam de ano para ano por inerência ou desleixo. Por vezes o nome próprio é uma referência obscura e nunca houve apelido. Os números, em poucos anos, passam de mnemónicas a criptogramas. Indicam sem dúvida que nos cruzámos com gente que se cruza connosco, que trocámos telefones como se trocássemos alguma coisa. Mas tudo muda. Os conhecidos tornam-se amigos e depois desconhecidos. Estes nomes, posso riscá-los como se fosse velho e eles mortos, mas os números, como uma praga, acumulam-se, escritos com tintas diferentes e por vezes nas letras erradas. Não posso desfazer-me das agendas, nem começar uma todos os anos, mas já não sou o mesmo. Os números observaram as minhas idades e talvez pudesse agora marcar este, que não me diz nada, e contar tudo a alguém que não se lembra de mim. Se calhar, pegando até no tema do poema, há uma continuidade na tua poesia desde esse início até agora? Há temas que se mantiveram ou foram-se alterando como esses números se vão alterando e passando quase a desconhecidos? Ou seja, ainda te revês nos poemas iniciais? Ou de facto é já completamente outro? Do ponto de vista temático, sim, isto é, como tu notaste há bocado, não é por acaso que eu me identifiquei com a segunda fase da poesia do Álvaro de Campos e quase tudo o que eu escrevi, aliás, o novo livro chama-se, que saiu ano passado, chama-se Uma Vez Que Tudo Se Perdeu, e portanto quase tudo o que eu escrevi, por qualquer razão, algumas eu sei identificar e outras não, tem sempre a ver com essa ideia da passagem do tempo, das coisas que acabaram, das pessoas que desapareceram, sempre essa ideia de decepção, de finitude, e portanto, nesse sentido, sim, evidentemente que há muitos poemas antigos que eu não gosto, porque acho que não são bons poemas, mas reconheço-me o suficiente para, pelo menos, recuperar algum deles, porque mesmo, quer dizer, na verdade, há coisas que eu, sei lá, aos 25 anos achava que já não acho, mas na verdade não escrevi nada sobre isso na altura. E portanto não preciso de os repudiar porque não. Quer dizer que já eras sensato aos 25 anos, é muito verdade. Eu sou sensato em áreas determinadas e insensato noutras. Não necessariamente. A decisão não foi necessariamente bem feita, mas não me definiria como uma pessoa sensata. Pelo menos nos assuntos que os poemas abordam. Já lá vamos. Eu ia-te perguntar, já respondeste um bocadinho, se escrevias sob a influência de alguns acontecimentos pessoais ou se consegues ter aquele distanciamento e escrever a frio, como por vezes os poetas mais experienciados avisam ou dizem aos mais novos poetas fazer. Sim, geralmente, quer dizer, que existem dois impulsos contraditórios, que é, num certo sentido, escreve-se de uma forma mais genuína, o que quer que isso queira dizer, a pessoa não gostaria desta palavra, mais sincera, ainda gostaria menos, no momento em que se está a viver uma coisa. Portanto, se um poema, imagina, um poema de luto pela morte de alguém, é um género muito conhecido da poesia, evidentemente faz mais sentido para alguém que o escreveu quando está a viver esse luto e não 10 anos depois. Isso é verdade do ponto de vista, se quiseres, quase humano e emotivo. Do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da qualidade do poema, por assim dizer, Não necessariamente. O poeta que eu citei há bocado, o Wordsworth, que embora fosse um romântico, utilizava uma expressão, tinha uma frase muito pouco romântica, que dizia que a poesia é emoção recordada na tranquilidade. E ele queria dizer com isso que, embora a poesia tivesse uma componente emocional, biográfica, se referisse a factos da nossa vida, eventualmente, pode não se referir a nada disso, mas dizia ele que era importante ser recordado na tranquilidade, porque quando não se está na tranquilidade, quando se está a viver aquele momento, há um ruído de fundo que perturba o texto enquanto texto literário. Aí escrevem-se cartas pessoais, diários, coisas mais confessionais, mas há um trabalho que fica muito prejudicado. É também essa a razão pela qual, muito simples, é uma pergunta típica, porque é que há tantos poemas, porque é que há mais poemas infelizes do que felizes, a literatura em geral, mas poemas em particular. E não é, há pessoas que dizem, bom, é mais difícil escrever sobre a felicidade. Não, provavelmente é, mas simplesmente porque as pessoas, quando estão felizes, não lhes ocorre irem escrever. Têm mais que fazer do que irem escrever. Uma pessoa que esteja a viver um amor feliz fará 30 outras coisas antes de escrever um poema. Provavelmente a pessoa que está a viver um amor infeliz, o poema é a única coisa que lhe resta. E, portanto, de facto, existe, mas como digo, nem todos os poemas são biográficos. Há poetas que escrevem poemas históricos, que escrevem poemas sobre a linguagem poética. E, portanto, isso não é. Agora, quem escreve sobre a sua vida, num certo sentido, e mais coisa, menos coisa, mesmo os poetas que protestam, que nunca o fazem, depois vemos e está lá a vida deles de uma forma, às vezes mais cifrada, outra mais indireta, outras vezes mais explícita. Aí existe essa dúvida. Eu tenho a noção de que alguns poemas... Também há uma coisa, que é deixar passar o tempo. Por exemplo, alguns poemas que foram publicados num livro, não aconteceu neste último, mas alguns poemas foram publicados num livro e foram escritos 10 anos antes. E, portanto, digamos que houve um tempo de rever o poema, de voltar a ele. Uma coisa muito interessante é voltar a um texto que se escreveu há muito tempo, cuja existência nos tínhamos esquecido e, portanto, já não o abordamos baseado na emoção que nós tínhamos na altura, mas na emoção que aquele texto nos pode transmitir a nós. Não é? E consegues reencontrar o que te levou a escrevê-lo ou vais ter que inventar já outro fundo? Sim, o que é que suscitou o poema? Não, nem sempre. Há um livro de poesia que eu publiquei em 2003, salvo eu, que é um livro de chamamos-lhe de poemas de amor, à falta de melhor designação. E há um poema que eu gosto particularmente, que eu não faço ideia porque é que eu escrevi, não sei quem é, não me lembro da circunstância, e quase todos os outros poemas têm uma cara. E aquele, escrevi sobre esse poema, escrevi uma crónica em que citava esse poema e dizia, bom, o poema também não é grande coisa e provavelmente a pessoa também não era nada especial. E essa rapariga mandou-me um mail, pelas vistas lembrava, se não lembrava, confesso. E pronto, foi um momento bastante embaraçoso. Mas de facto não me lembrava, há muitas emoções, bom, essas naturalmente, mas outras também, as emoções às vezes duram menos que os poemas, não é? E consegues trabalhar num poema que escreveste há 9 ou 10 anos? Se o poema, desde que o poema diga alguma coisa com a qual eu me relacione, se o poema exprimir alguma ideia, emoção, observação com a qual eu ainda me relaciono, e desde que esteja escrito de uma forma que ainda me pareça aproveitável, sim, muitas vezes. Há muitos poemas, como digo, não neste livro que foi escrito em muito pouco tempo, mas nos anteriores há muitos poemas que foram basicamente recuperados, depois que eu tinha na gaveta e estava a tentar ordenar poemas por núcleos temáticos e depois de repente descobri um que não me lembrava e disse, bom, isto se mudar aqui esta estrofe e tal, isto talvez fique, isso acontece muitas vezes. Bem, então, eu, se calhar, convidava o grupo poético a ler mais dois poemas do Pedro. A chave. No sótão ou na cave, nas gavetas ou nos armários, nas arcas ou nas dispensas, encontraremos a chave de tudo isto. A caçadeira do avô, ou o berço de quatro gerações, ou uma medalha de um feito esquecido, ou o vinho do Porto de um casamento infeliz. A cadeia rompeu-se. A chave que encontrarmos será obscura e contraditória. E nós, tão claros e coerentes. As gavetas. Não deves abrir as gavetas fechadas. Por alguma razão as trancaram. E teres descoberto agora a chave ou um acaso que podes ignorar. Dentro das gavetas sabes o que encontras. Mentiras. Muitas mentiras de papel, fotografias, objetos. Dentro das gavetas está a imperfeição do mundo, a inalterável imperfeição, a mágoa com que repetidamente te desiludes. As gavetas foram sendo preenchidas por gente tão fraca como tu e foram fechadas por alguém mais sábio que tu, há um mês ou um século, não importa. Pedro, há tempos dizias-me, a propósito de uma conversa sobre o Knausgård, que admiravas a coragem e até, de algum modo, a falta de pudor na ficção. Existe também essa coragem nos teus poemas ou antes, pelo contrário, algum tipo de cobardia sentimental na persona poética, quase uma espécie de esprit d'escalier que te leva a escrever à posteriori sobre algo que se passou? Na poesia nunca aconteceu. Nunca aconteceu nada que... Tirando não lembrar-te das pessoas que suscitaram poemas, nunca aconteceu nada embaraçoso. Isso aconteceu-me várias vezes nos textos, digamos, diarísticos que eu escrevia em blogs, isso sim, porque era de facto uma coisa muito mais crua e mais imediata. Na poesia não, porque apesar de tudo, quer dizer, o problema de escrever blogs ou de escrever online é que escreve-se, publica-se e está imediatamente ali sem um filtro, um poema. Nunca aconteceu que não mediassem semanas, entre semanas ou anos, entre escrever um poema e publicá-lo. Portanto, há muitas revisões, e há revisões minhas, há revisões do editor, etc., de pessoas que leem o poema. Às vezes o poema é publicado numa revista, portanto, já houve alguém que o leu. Portanto, nunca aconteceu haver um poema que tivesse esse problema. Mas de facto, admiro isso. Admiro a ideia das pessoas que escrevem de uma forma um bocadinho despodurada. As pessoas que... Despodurada no sentido de que o compromisso que têm é com os seus leitores e não com as pessoas à volta delas. O caso do Knausgård, do escritor norueguês, é um caso um bocadinho radical, bastante radical, porque ele, basicamente, em cada livro vai alienando todas as pessoas à sua volta, ao ponto da mulher... Vai ganhando leitores e perdendo amigos. E perdendo amigos e perdendo família, basicamente. Basicamente há um episódio que a mulher descobre que ele tem uma amante porque lê no livro dele. Ela diz, vou-lhe telefonar, mas espero que a minha mulher não ouça esta chamada. E ela descobriu isso lendo o livro dele. Enfim, esse é um exemplo radical de pacto com os leitores e de pacto com o diabo também, de certa forma. De vender a alma ao diabo, não ir tão longe. Mas acho que há um certo impudor, porque, na verdade, existem duas coisas contraditórias, mais uma vez, e há várias coisas contraditórias na poesia. Uma é que é ter a coragem de falar daquilo que sabemos, mesmo que isso seja doloroso, para nós ou para os outros. E o que sabemos é mais ou menos a nossa vida ou as vidas que observamos. Isto vale mais para a poesia do que para a ficção. Na ficção as regras talvez sejam um pouco diferentes. Mas eu não sou ficcionista, não sei dizer isso. Portanto, por um lado, essa espécie de coragem. Mas também um poema verdadeiramente só vale a pena se não for sobre nós. Isto é, um poema só vale a pena... Se puder viajar. Um poema só vale a pena se uma pessoa achar que é sobre os retornados do ultramar. Quero dizer, só vale a pena se a pessoa que o lê achar que é sobre ela. Seja meu ou seja de quem for. Porque a minha vida não tem interesse nenhum, não sei, para mim e para meia dúzia de pessoas à minha volta. Portanto, não é a minha vida por ser a minha vida, é a minha vida e a vida de qualquer outra pessoa que escreva, porque todas as vidas são exemplificativas, as pessoas não vivem, as pessoas não experimentam 500 sensações diferentes umas das outras e, portanto, as vidas passam pelas mesmas fases, todos nós somos escravos da biologia, da idade, das doenças, da família. E andamos deixados, somos deixados. Portanto, não há assim muitas histórias diferentes. Os particulares, os pormenores são muito diferentes. Portanto, só faz sentido que um poema, baseando-se na nossa experiência e no nosso caso, seja, de certa forma, uma abstração. Que é isso que permite aquilo que toda a gente que escreve já experimentou, que é leitores a dizerem isto parece que é sobre mim, isto parece que é sobre a minha vida, ou que foi escrito para mim, ou as posso. É exatamente isto que eu penso, mas nunca tinha esse tipo de coisas. Toda a gente que já escreveu, praticamente, já teve essa experiência, e isso é exatamente por isso. E há aquela coisa que quando estamos mal de humor, que todas as canções que alguma vez foram escritas na história da pop são sobre a nossa relação. Sim, exatamente o que aconteceu. Não, justamente porque não há, quer dizer, tendo aquelas experiências radicais, algumas, há coisas sobre as quais se pode escrever e que o nosso grau de empatia, sei lá, aqueles senhores que caíram no avião no Chile e depois tiveram que se comer uns aos outros e não sei o que mais, no sentido literal do termo. Bom, isso não faz parte da nossa experiência humana normal. Agora, se formos ler a Ana Karenina ou a Madame Bovary, tudo aquilo são peanuts, tudo aquilo são coisas que toda a gente conhece. Os Gatos Fedorentos têm um sketch muito bom que é a literatura para porteiras. Literatura para porteiras. E são porteiras a discutir os clássicos da literatura. E estão a discutir a Madame Bovary, que é a história de uma mulher adulta. E estão a falar do marido e dizer, coitado do Sr. Carlos, é tão bom homem. E de facto não há uma grande diferença nesse sentido entre a conversa de porteiras e a literatura. No sentido de que fala de coisas que todos nós ouvimos, que todos nós conhecemos, que acontecem a toda a gente. Como no verso Pessoa, são coisas que acontecem a tanta gente que não vale a pena ter pena da gente a quem acontece. É um verso que eu gosto muito. Sim, mas totalmente. Se nós nos conseguimos identificar com o que acontece na Odisseia, não é? Com o que sentem as histórias da Odisseia, um dos poemas mais antigos Exatamente, nas peças gregas. Quer dizer, o facto de nós nos reconhecermos em textos com milhares de anos significa que há qualquer coisa da condição humana que é inalterável e que não depende do tipo de circunstâncias, das crenças, das sociedades em que vivemos, de nada, não é? O facto de, por exemplo, as relações familiares, por isso é que uma das peças gregas é muito forte, as relações familiares da nossa família não se parecem nada com o que era a família na Grécia, não é? Mas as relações familiares, a relação de uma mãe, de um filho, ou de Antígona, a chorar a morte do irmão... Sim, os sentimentos de perda, por exemplo. Nós reconhecemos facilmente naqueles sentimentos e são universais. E, portanto, nesse sentido é que eu digo que embora a fonte de inspiração, o nosso trabalho de campo é feito sobre a nossa vida, mas as nossas conclusões são sobre a vida de toda a gente. Porque senão não interessava. A vida de pessoas que realmente tivessem uma vida tão diferente, tão fascinante, que nós queríamos saber a vida dele porque não tem nada a ver com a nossa. Que é o que acontece quando se lê uma biografia, por exemplo, que é uma coisa... Sim, mas se lê-se quando se lê uma biografia de um, sei lá, de um explorador que foi ao Polo Norte, coisa do género, porque em geral, grande parte das biografias tem coisas que nós sabemos mais ou menos o que são, não é? E, portanto, isso é muito importante. Por isso é que há um equívoco muito grande de dizer, as pessoas estão a falar de si. Não está bem a falar de si. E, de facto, o que um poema ou um texto literário falha é quando não é, ninguém acha isto é sobre mim. Se toda a gente acha isto é sobre ele e apenas sobre ele ou sobre ela, o autor ou a autora, então, de facto, o texto não funciona como literatura. Existe na tua poesia uma certa estética da perda. Uhum. Já falaste um bocadinho disso. Sim. Tu identificarias a tua persona poética mais como um loser, no sentido do americano do termo, ou como uma vítima? Não, uma vítima não. Não há nada, não há nenhuma... Até porque nunca me aconteceu nada da ordem da vitimização. Mais do que um loser, talvez eu goste um bocadinho aquela ideia dos vencidos da vida. Os vencidos da vida, nomeadamente ao Essa, perguntavam, portanto, aquele grupo jantante, autodenominado Vencidos da Vida, perguntavam-me muitas vezes, mas a vossa vida corre-vos tão bem? E eu sempre achei muito arrogante essa noção de saber o que é uma vida que corre bem. Todos nós conhecemos de perto vidas perfeitas, que vistas de perto não são. Todos nós sabemos que há pessoas que têm, em que o mais importante da sua vida e, da sua, e do seu universo mental são coisas de que elas nunca falam. Por exemplo, o típico caso de um ex-combatente que nunca fala disso, não é? E percebe-se que a sua vida... Do trauma. Do trauma de guerra, não é? Percebe-se que a sua vida está centrada nisso. Centrada no silêncio. Mas centrada no silêncio. E há muitas pessoas cuja vida está centrada no silêncio. Pode ser a morte de um filho, pode ser as coisas mais variadas. E, portanto, essa ideia de que... não é tanto o loser, não é tanto essa mitologia romântica, é mais a ideia de que cada pessoa sabe as expectativas com que partiu e o modo como a vida as decepcionou. E a vida pode decepcionar de mil maneiras, não é? A frase do Tolstoy, de que as famílias felizes são todas iguais, mas as famílias, as infelizes são, cada uma infeliz à sua maneira, não é? E, de facto, cada pessoa tem o seu Raymond Carver, o escritor americano, contista, falava da... E que era uma história pesada, com o alcoolismo, etc. E dava aulas de escrita criativa. E havia alunos que lhe perguntavam, porque tinham vidas em que não tinham nada a ver com os contos dele, em que ele falava do alcoolismo, do desemprego, de coisas que tinham sido experiências dele. E eles diziam, bom, mas nós também queríamos escrever, mas nós nunca passámos por nada disso. E ele dizia-lhes, se conhecem alguma forma de sofrimento, conhecem-nos todos, por extrapolação. Não é? Portanto, evidentemente, eu não acredito, como aparentemente pela frase o Carver também não acreditava, que uma pessoa que não tenha passado por um sofrimento substancial possa escrever alguma coisa interessante. Não conheço nenhum caso, leio muitas biografias, não conheço nada. Também não conheço muitas pessoas que não tenham passado por sofrimentos significativos, quer escrevam ou quer não escrevam. Mas o resto é... Se não passar, são demasiado novos para começar a escrever poemas. Pois, talvez. Mas, portanto, há uma extrapolação. Há qualquer coisa que nos leva a escrever e depois há sentimentos de empatia. Nós podemos sofrer pelos outros, pelas experiências que não passámos. Não é? Não é preciso termos sido emigrantes para nos... impressionar as tragédias dos refugiados, por exemplo. Há uma espécie de sentimento humano e de empatia humana ao sofrimento dos outros que nos permite não deixarmos que não somos o centro do mundo e, portanto, que há outras pessoas que sofrem coisas que nós não conhecemos e que merecem o nosso respeito e a nossa empatia, justamente, é a palavra. E, por outro lado, escreves contra alguma coisa? Não. Contra o tempo, contra ti, contra outros? Contra o tempo, não vale a pena, porque se sabe quem é que ganha no fim, não é? Na poesia, não. Eu digo isto porque os teus poemas, a questão do tempo, do tempo está muito presente e há uma mágoa, muitas vezes. Sim, porque na verdade o tempo é, quer dizer, digamos assim, é uma espécie de... Há aquela cena do Casablanca, em que ele diz, prenda os suspeitos do costume. E o tempo é um bocadinho suspeito do costume, porque praticamente tudo o que acontece de mal nas nossas vidas é culpa do tempo. As pessoas morrerem é culpa do tempo que passou. As casas que foram importantes para nós e que foram demolidas é culpa do tempo e da degradação dos sítios. Portanto, há uma... O tempo, num certo sentido, é o culpado universal de tudo o que acontece. E é um bocadinho por isso que os poemas... Mas não são escritos em nenhum sentido da palavra contra o tempo. Então, enquanto pode ser uma resistência, há uma, também, no sentido não, resistência. Há mais uma dimensão de lamentação, quer dizer, que é uma espécie de sim, de elegia, há um bocadinho aquela coisa da... Há bocado falaste no Freud, em que ele faz aquela distinção entre o luto e a melancolia, que diz ele que o luto é o que nos permite ultrapassar de uma forma saudável uma perda, e a melancolia é o contrário disso, é aquilo que ele chama de melancolia, nós podemos chamar quase de depressão. É não conseguir superar aquela perda através do luto e, portanto, a perda, o sofrimento da perda permanece. E eu acho que a poesia muitas vezes joga nisso. É perante uma experiência que nos marcou e que pode ser dolorosa, por exemplo, e muitas vezes é disso que se trata, o que predomina é o luto, é perante aquela situação, saber que ela acontece, saber que ela é inevitável, lidar com ela naquele momento e depois restabelecer a nossa, o nosso equilíbrio, digamos assim, ou é a melancolia, ou é a depressão, é dizer, morreu uma pessoa, portanto, acordo todas as manhãs a pensar na morte. Eu acho que a poesia joga muito nesses equilíbrios instáveis e nesses medos. Poderia quase servir para classificar os poetas entre uns e outros. Sim, sim, é verdade, é verdade. É uma chave dicotómica. Sim, e na verdade nenhum dos poetas, há uma tendência para arrumar os poetas. Por exemplo, há uns, como existe de facto um grande fundo melancólico na poesia portuguesa, de formas muito diferentes, no caso do Pessoa, por exemplo, ligado a uma espécie de experiência, a várias experiências, e a várias não experiências também, mas em alguma pessoa, por exemplo, de uma espécie de vida vazia, não é? Um bocadinho a vida do Álvaro de Campos, a vida do Heterónimo, a vida do Álvaro de Campos, a vida do Bernardo Soares, um tempo... Do funcionário que funciona. Um tempo banal, vasto, etc. Mas, por exemplo, o Camões, que é um poeta que tem essa dimensão épica e fulgurante em alguns momentos, um dos conceitos mais importantes no Camões é aquilo que ele chama o desconcerto do mundo. A ideia de que se pode, no fundo, é uma espécie do contrário do karma. O karma é aquela ideia de que, no fundo, as coisas que nós fazemos têm uma retribuição qualquer. E o que o Camões parece acreditar em alguns poemas é que os atos não têm consequências, o bem que nós fizemos não nos será devolvido, o mal que fizemos também não há nenhuma lógica, é uma espécie de... Sendo ele um poeta cristão, ele testa o cristianismo até aos seus limites, porque é um mundo que não tem uma coerência, não tem uma lógica, não tem conceito. E, portanto, isso é a regra da poesia portuguesa. E, de repente, há poetas que se afastam disso. O caso do Eugênio de Andrade, de certa forma, o caso do David Manuel Ferreira, o caso de alguns poemas da Sofia de Melbrana, mas todos esses poetas que têm essa dimensão também têm a outra. Os poemas da Sofia estão cheios de a poesia da Sofia está cheia de textos sobre a injustiça, por exemplo, nomeadamente a política. O Eugênio de Andrade, grande parte dos poemas dele são sobre a decadência do corpo, a decadência física, etc, etc. Portanto, na verdade, não há nenhum poeta completamente solar na poesia portuguesa, embora haja poetas, e há alguns que eu gosto mais, que são lúdicos. Por exemplo, Alexandre O'Neill, que é um dos poetas que eu mais gosto, e é um poeta a brincar, é um poeta de trocadilhos e de... Há muito um luto de Portugal, uma espécie de... Sim, os dois dos poemas mais conhecidos dele, bom, desde logo o Adeus Português, não é? O Adeus Português é um poema bastante curioso, porque é um poema... É um poema que, conforme nós queiramos, pode ser lido como um poema sobre Portugal, sobre um descontentamento com Portugal, ou como uma espécie de... ou como uma elegia amorosa, meu amor. O que aconteceu ao Alexandre O'Neill, biograficamente, foi apaixonou-se por uma poeta francesa que esteve em Portugal, uma surrealista, e quando... e quis ir com ela para Paris, por influência da família, que não queria que ele fosse para Paris, confiscaram-lhe o passaporte. E ele não pôde ir. E, portanto, perdeu aquilo que seria o grande amor da vida dele, ou que, pelo menos nessa altura da sua vida, ele identificou como sendo o grande amor da vida dele. E escreveu um Adeus Português. Mas um Adeus Português, mesmo que isto tudo fosse falso, funcionava mesmo. Porque funciona como um grande amor, como um grande poema do amor perdido, e funciona como um grande poema de descontentamento com Portugal. Ele tem aqueles versos do Ó Portugal, se fosse só três sílabas, e se possível de plástico, que é mais barato. Alguém que tem um profundo desgosto com o país em que nasceu, que pode ter essas circunstâncias biográficas, políticas, etc., mas português a escrever sobre o seu descontentamento com Portugal, há desde que existe língua portuguesa. Muito bem. Vou só aqui fazer mais uma ou duas questões, depois vamos ter mais um momento. de poesia. E depois vou deixar espaço só para duas ou três perguntas, também não vamos ter muito mais tempo. Mas pedi que fossem perguntas mesmo. Às vezes há uma tendência para fazerem comentários, perguntas. Se quiserem dirigir perguntas ao Pedro, terá todo o gosto em responder, creio. Ora, em alguns dos teus poemas, não todos, nem muitos, conseguimos identificar brechas num certo ceticismo, ou até num certo cinismo que por vezes cultivas, que acompanha. A poesia tem algo para ti de reserva humana, de reserva de bondade, e aqui se calhar também, não sei até que ponto possa estar ligado ao teu catolicismo e à tua crença em Deus. Existe essa dimensão, ou estou aqui a ler coisas que não estão lá? A questão religiosa é um bocadinho marginal nos poemas, no sentido que aparece numa parte de um dos livros, numa secção de um dos livros, mas não há um tema sobre o qual eu escreva com frequência. Portanto, não creio que a chave seja essa. Aliás, estes poemas têm até mais a ver com a minha educação religiosa do que propriamente com a religião, propriamente com a fé, se quiseres. Mas existe... A questão da bondade... Não, existe é uma coisa, que quem todas as pessoas que sofrem uma decepção, uma desilusão, previamente acreditava em qualquer coisa, senão não se desiludiam. Quem se desilude teve uma ilusão, não é? E, portanto, nesse sentido, sim, há momentos em que o sentimento predominante de decepção encontra uma espécie de pequenas redenções. Isso há. Mas também ninguém é cético. Eu, por acaso, não concordo nada com a palavra cinismo. Acho que não há mesmo nenhum cinismo nos poemas. Mas ceticismo, sim. Mas ninguém é cético 24 horas por dia. Eu não digo os poemas. Não saia da cama, não é? Eu digo que a tua poesia, por vezes, contrasta um pouco com uma certa figura pública que tu cultivas. Sim, quer dizer, são duas coisas diferentes. Não tem a figura pública, ou como se queira chamar, é como um fato que se veste. A pessoa tem que ter uma figura pública. A figura pública tem que ter uma figura pública que não tem nada a ver com... Aliás, não, como sabem, como todos sabem, acontece muitas vezes nós temos uma... imagem de uma pessoa e os familiares e conhecidos nos dizerem, ele não é nada assim. Normalmente quando é um serial killer... Não, mas não é preciso ir para... Era tão bom vizinho e tal. Mas não é preciso ir para o serial killer. Mas de facto as pessoas em privado são diferentes do que são em público. E, portanto, agora, eu acho que isso não é... Nenhum de nós precisa de saber qual é... Quer dizer, nenhum de nós precisa de ler uma biografia de um poeta para saber se aquilo é verdade, como é que era a pessoa. A poesia de amor do Acidente, além da poesia trovadoresca, foi fundada pelo Petrarca e pelo Dante. O Petrarca e o Dante fundaram a poesia de amor ocidental, ou ajudaram a fundar a poesia de amor ocidental, baseado em nada, numa menina que viram uma vez na missa. Nada! Às vezes, um amor fugaz, não foi um amor fugaz, foi uma menina que viram na missa, uma vez. Portanto, isso não é absolutamente nada. Portanto, isso, de alguma forma, impugna os poemas. Um poema vale menos porque não é factual, porque biograficamente fomos ver e afinal não era assim. Não interessa nada. A biografia dos poetas e dos escritores em geral interessa. Pode interessar, como às vezes, para perceber a época e o contexto, mas é muito má ideia procurarmos na biografia chaves para a leitura. É um daqueles erros básicos que nos ensinam na escola a não fazer, mas que nós temos. Embora haja correntes que façam bastante, os americanos fazem muito na academia. E que o fazem bem às vezes, mas é muito arriscado porque por cada vez que acertamos, 10 vezes erramos. Porque, isso implicaria que tínhamos que fazer uma espécie de quase de fact-check na poesia. Dizer, quando o senhor diz, há uma história muito divertida passada com um poeta português. Há uns anos, ele foi a uma sessão de poesia, não sei onde, e depois escreveu um poema para a revista publicada pela biblioteca, ou coisa que vale, e em que se referia ao Douro, suponhamos. Não me lembro já nem a terra nem o rio, mas suponhamos que se referia ao Douro que passava naquela terra. E o responsável da revista escreveu-lhe, telefonou-lhe, não sei, dizendo que gostava muito do poema, que o poema ia ser publicado, que ia só fazer uma emenda, porque o rio passava ali, não era o Douro. E o poeta exigiu que fosse o Douro. Não, mas o poema é assim. E o outro disse, mas o rio que passa aqui não é o Douro. E ele não queria saber, claro que aqui ele tinha sido apanhado na sua ignorância hidrográfica, mas para além disso, não é verdadeiramente importante. Nenhum poema é pior por ter um erro de facto, não é? Por oposição a uma peça jornalística, por exemplo. Se eu numa notícia me enganar no nome de um rio, é grave. Se num poema me enganar no nome do rio, não faz mal nenhum. O risco desse engano ser reinterpretado durante décadas, o que é que ele traz com o Douro? Exatamente. Bem, muito bem, então eu, não sei, Pedro, não sei se queres ler algum poema... Vou ler um para terminar, não sei muito bem qual, mas posso ler... Ok, vou ler um do Menos por Menos e outro do Uma Vez que Tudo se Perdeu, para terminar. Do Menos por Menos vou ler um poema que se chama Paulo e Francesca. Que lá está, é um poema que vem da Divina Comédia, que é um casal adulto que tem esta condenação peculiar, que é, são condenados a passar a eternidade abraçados no meio de um furacão, porque dado o furacão que foi aquilo nas vidas dela, portanto eles por um lado ficam juntos, mas, por outro lado, é uma eternidade horrível. E essa imagem... que são Paulo e Francesca. E o poema chama-se Paulo e Francesca. Biograficamente, direi que nunca tive um amor adulto. Atravesso o domingo que falta para te voltar a ver, como se o hálito e o fogo, frescos e abertos, fossem as estações que ponho nos telhados. Neste momento... Somos o mesmo corpo, apesar de ser noite quando em minha casa é dia. Temos uma noção geométrica de todas as coisas e, no entanto, entendemos uma verdade de cada vez. Temos um medo triste, ansioso, solene, uma oscilação que respira e nem sabemos como, um gesto que dispersa a sombra nas veias, o nosso corpo ignorante, sujeito a tudo. Talvez giremos no ar, como Paulo e Francesca, mas eu passei muitos domingos sem o teu corpo e não há vento que desfaça o que o vento nos fez. Então, se calhar íamos primeiro às perguntas e terminávamos depois com as leituras, se acharem bem. Pode ser? Duas ou três perguntas diretas para o Pedro. Quem quer fazer? Aproveitar. Digam que estão intimidados. O que já sabem tudo. Não se atropelem. Bom, se ninguém. Ah, sim, claro. Não é propriamente uma pergunta que vou fazer, se considera que devemos chegar ao longo todo deste curto espaço de tempo, respondeu a muitas perguntas que nos pairavam na cabeça. Portanto, ainda vem-me perguntar. Mas posso ler só um camazinho? Não é nada em que nós todos não pensemos, e é uma coisa que nos há de perseguir e que há de perseguir gerações vindouras. Então, do livro Avalanche, e que está compilado, está que faz parte da compilação do Menos por Menos, em longo se transforma. Em longo se transforma o breve engano e o discurso em vento e o desejo em medo e a esperança em memória e o pensamento em bússola cega para o mundo. E em vidro o espelho apaga gasto de mágoas e mudanças. O claro rosto do futuro. Muito bem. Então vamos seguir para as leituras finais pelo Grupo Poético de Aveiro. Eu agradeço a todos por terem vindo. Ali fora estão os livros do Pedro, para quem quiser comprar e ter uma dedicatória. E eu pedi então uma salva de palmas para o Pedro e depois vamos ouvir. Todos contra todos. A infância é uma arena de jogos e todos rotativamente éramos adversários. As regras fixas, o propósito curto, a disposição honesta. A aldeia de irmãos, tínhamos ao nosso lado o faroeste, partíamos canteiros com sardinheiras e, como alquimistas, fazíamos um ouro secreto apenas para o nosso uso. Na adolescência, dissemos, mudavam as táticas e as intenções, mas não as regras. Mas a adolescência acabou, os jogos são formas de vingança e agora jogamos todos contra todos. Este poema começa por te comparar com as constelações, com os seus nomes mágicos e desenhos precisos. E depois, um jogo de palavras indica que sem ti a astronomia é uma ciência infeliz. Em seguida, duas metáforas introduzem o tema da luz e dos contrastes petrarquistas que existem na mulher amada no refúgio triste da imaginação. A segunda estrofe sugere que a diversidade de seres vivos prova a existência de Deus e a tua, ao mesmo tempo que toma um por um os atributos que participam da tua natureza e do espaço criador do teu silêncio. O hipérbole finalmente diz que me fazes muita falta.